Troco carro, casa, joia por um beijo. Não tenho palavras pra explicar, mas eu te daria minha vida. Te ver chegar me faz voar até a lua e voltar. Te ver chegar sozinha, hoje você vai ser minha. Minha namorada, minha princesinha. Menina maluquinha, minha namorada, minha princesinha, meio atrapalhada, menina maluquinha. Você vai ser minha, minha namorada, minha princesinha, meio atrapalhada, menina maluquinha. Atrapalhada, menina maluquinha.